ZYD930, Rádio Musical de São Paulo Limitada, 105,7 MHz. Uma emissora da rede LC. Fone 2853122. Você tem um Naim, Caixão, Tabriz, Isfahan e pagou uma fortuna. Não deixe de cuidar do seu patrimônio. Você não ganhou fácil, não é? A Oriental Tapetes é especializada na restauração, lavagem, consertos e tapetes, peças e orientais em geral. Ligue já 289-4258 e solicite o orçamento e nós vamos até você. Oriental Tapetes, Luiz Coelho 117A, entre Augusto e Frei Caneca. Ligue 289-4258. Imagine uma cerveja feita com a água mais pura do degelo dos Andes. Isso é Passenha, nascida nos Andes, naturalmente gelada. Agora imagine essa cerveja em suas mãos. Não, não imagine. A cerveja Passenha chegou ao Brasil. Você não vai passar sem ela. Naturalmente gelada, em todas as seções de importados. Distribuição Silmar Import. Thank you. ZYD930, Rádio Musical de São Paulo Limitada, 105,7 MHz. Uma emissora da rede LC. Fone 285-3122.